Índia 735, Lula November Índia. Lula November Índia, avistado tráfego, chame o controle 120, décima 8. Chamará o controle 120, décima 8, Lula November Índia. Tive o seu no 04, 162 e no 3, seu pushback acionamento. Afirmativo, após aeronave retaguarda, companhia de braça, livre por estacionamento e coordenação. Acionamento 2 no 3, Marapan. Solo hoje, Xambia 142, push de acionamento aqui no 7. Seria 1? Tomará no farol da barra, o November Índia. O senhor está mantendo com altitude, November Índia? Mantendo 1500 pés, Zulu November Índia. Você tem constante de descer para 1000 pés e manter a constante visual? Afirmativo, vai descer para 1000 pés, constante visual, Zulu November Índia. Então 3561, chame Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288, alterna 260, obrigado, boa tarde. Boa. Agradecido, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, desça para 4000 pés, ajustado 10011. E hoje 4000 pés, Índia Delta Papá. Papá Romeu Zulu Fox Golf, chame a torre, frequência 118, decimal 6 para cruzamento. Papá Romeu Zulu Fox Golf. 118, decimal 6, Zulu Fox Golf. Afirmativo, Zulu Fox Golf, da presente passa um 360 pela direita e chame a torre. Ok, vai iniciar um 360 e coordenar com a torre. Controle Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette. Papatango Victor Andy Juliette, mantenha 1.500 pés nos corredores, informe em pessoas a bordo. Victor Andy Juliette, mantenha 1.500 pés nos corredores, está com 02 a bordo, Victor Andy. Net, da presente, está autorizada a prova da rotatória, Victor Andy Juliette. Da presente, prova da rotatória, Victor Andy Juliette. Controle Salvador, muito bom dia. É o 6326, Outané, informação Vitor. Boa tarde, Outané 6326, identifique, chega da Mari, desça para o 050. 050 na Mari. Interceptando localizador, campo avista, TAM 3154. 3154 da TAM, chame torre 186, tamo voto. 186, até amanhã, até mais. Zulu, November India. Tá passando agora o Fora da Barra. Não há tráfego conhecido para lhe informar. Mantenha em condições visuais. Informe seu estimado pouso. O Zulu, November India, estima pouso aos 1800. 1800 copiado, apresente frequência livre de coordenação 123 decimal 45, tem um bom voo. Grato, frequência livre, Zulu, November India. Patrone, boa tarde, Oceané 63, 15, decolou, na sua escuta. Boa tarde, Oceané 63, 15, contato radar, subiu para o nível 360. Subindo para o 360, na árvore, Oceané 63, 15. Papa Romeu, Zulu, Fox Golf, está escutando a torre? É, estou escutando o Zulu, Fox Golf, realizou 3x0. Gente, ingresse na perna do vento da pista 1-0. Eu tenho um Airbus 319 Zatan na aproximação para 1-0. Aguarde cruzamento do aeródromo. Ok, ingressará na perna do vento da 1-0, Zulu, Fox Golf. Boa tarde, Oceané 6213, ponto de espera da 1-0, Oceané 6213, ponto de espera da 1-0. Estou ingressando na perna do vento da 01. Papá Romeu do Fox Golf, ciente do tráfego, autorizado o cruzamento do campo da 1028. Reporte para cruzamento do eixo da 1735. Base, decoladão 7, primeira curva direita, corredor axé. 0153 no transponder, o controle em 120.8. O Sena 6213 ali mantém a cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, o Sena 6213. Protegimento correto, já tem informação do PLB? Afirmativo, pátio 5, 108.6, torre para acionamento táxi, Kilo Romeu Oscar. Pronto. Salvador, boa, tá 3154, livrão, fechou. Quem mandou, quem chamou o solo, seria o tá 3154. Boa, tá 3154, livrando, não fechou. Afirmativo, táxi via Alfa, Juliette, 09, ao portão, tá 3154. Livre Alfa, Juliette, para o 09, 3154. Ok, reportará no cruzamento 1735. Kilo Romeu Oscar, livre sonar, chama o ponto para táxi. Kilo Romeu Oscar, autorizado o táxi. Sim, até a transição da 1-7 a forte ponto. Pino, Juliette. Frequência Vitor, Juliette. Chame a Torre, Salvador, frequência 186. Informa o Romeu Vitor 10 nas proximidades da cabeceira 17, fazendo efetuando o cruzamento do campo. Frequência Juliette, para a Torre. Torre Salvador, está passando o Vitorino da Juliette. Autorizado a final ILS, desça para 2 mil pés, ajuste no 09. 2000, autorizado ILS no 09. Chegou à sua direita a 1.700 pés, cruzando o eixo da 1735. Zulu Fox Golf já cruzou 1735. Autorizada a presença da Pro do VOR, Índia Dando Papai, informe quando visual para mudança de regra. Putz, na Pro do VOR, pode descer até quanto agora? 2000, ajustado 1011. 089. Iniciando a rolagem no 0, chama 62 e no 3. Torre, Zulu Fox Golf já cruzou 1735. Confirme para a torre. Zulu Fox Golf já realizou o cruzamento da pista. Gente, Zulu, Fox Zulu, chame controle 120.8. 120.8, Zulu Fox Golf. Autoriza final da presença, Vitor da Juliette. Vitor ainda Juliette, autorizado final da 1735, repórter baixado travado. Final 1735, baixado travado de fábrica, Vitor da Juliette. Ok, só mantendo 1.500 pés na linha do litoral, não irá interferir na sua aproximação. Ciente, 6326. Controle Zulu Fox Golf. Papa Romeu Zulu Fox Golf, mantenha a linha do litoral 1.500 pés, informe no farol da barra, o ajuste permanece no 019. 1019, 1.500 pés no litoral, informará farol da barra Zulu Fox Golf. Hoje é 63-105, chame agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 1288, 1260, CNE 63-105. Controle 120, decimal 8. 208, uma boa, chame 6203. Final 17, baixado travado, Vitor da Juliette. Vitor ainda Juliette, autorizado pouso da 17, vento 120, grau 08, nós. A gente desce da a critério, comandante, frequência livre, tem um bom posto. Xanem 1142, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 grau 089. Livre decolagem 10, 1142. Deu 3.000 para 2.000, tem visual com a pista, o Índia Delta Papá está próximo à rotatória. Índia Delta Papá, desça para 1.500 pés, chame torre 18.6, tamo bolso. Obrigado. Salvador, Índia Delta Papá, tá próxima à rotatória. Índia Delta Papá, gente, reporte na rotatória. Cara. Vitor, Índia Juliette, no solo 56, autorizado back track até o pátio 4, não me escuta teu corte. Quilo Romeu Oscar autorizado, ingressando ao 17, segue o Papa Alfa 3-2 para o pátio 4. Reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7. Romeu 142, decolada 5-6, sendo controle 120, décima 8. 120, décima 8, Xamé 142. Rotatória em Delta Papá. Gol 1648, boa tarde, identifique. Chegada Mari, desça para o 050. Identificou na Mari 050, gol 648. O Xamé 6142. Contato radar, só para o 350, saída PUCA. 350 PUCA, hoje é 6142, pode voar PUCA da presente? Autorizado, PUCA. Obrigado. Vai, Modesto, vai pra casa. É, vai. Controle Zulu Fox Golf, no travesse, fora da barra. Zulu Fox Golf, informe seu estimado pouso em Caru. Estima os 1811. 1811, mantém condições visuais, informe frequência livre para a coordenação Zulu Fox Golf. Grato, frequência livre, seguirá pelo corredor visual. 6326, cabeceira vista. Redução para aproximação, Oxana 6326, chame torre 18-6. 18-6, obrigado. Salvador 6326, passando externo, baixado trabalho. Oceané 6326, ciente, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Quilo Romeu Oscar, decolar 258, chame controle, 120, decimal 8. 1208, Romeu Oscar. Índia Delta, papá, passa 360. À esquerda, informa o Fokker 100 da Oceané na final da 1-0. Torre Índia Delta Papá, na final, baixou e checou da 1-7. Índia Delta Papá, faça 360 à esquerda, tem um Fokker 100 da Oceané na final da 1-0 para evitar pouso simultâneo. Solta, vou fazendo. Dá pra dois ou dois pousar, né, Joana? Tudo bem. Última instrução da torre. A senhora tá me vendo, eu curvar aí? Confirme. Estou avistando, já, papai. Chame na final da 1-7. Vou chamar. 6326, baixado travado. Oceané 6326, autorizado pouso, pistão 1-0. Vento 1-30 grau 08 nós. Ciente, livre pouso pro 6326. Não, na 7 de novo, baixou e chegou, ainda Delta Papá. Ainda Delta Papá avistado, continua a aproximação, aguarde autorização para pousar 1-7. Aguardando. Delta Papá autorizado pouso na 1-7, vento 1-30 grau 09-2. Papá, baixou e checou. Amador, boa tarde, Oceania 6314, transformação Victor. Boa tarde, Oceania 6314, identifique chegada Mari, desça para o 060. A Libra até o 60, o Oceania 6314, pode baixar? Autorizado para o ETAP. Obrigado, pode estar. Isso aí. Bachelet 6326. Estou no 648 e está autorizado a final de LS, desça para 2000, ajuste 2011, informe estabilizado. 2011, está autorizado, informará estabilizado, vou no 648. Oi, Bachelet 6326, livrou, guardando instruções. Bachelet 6326, chame só 121 no decimal 9. Vou tentar lá novamente. Desce somente para 4.000 pés, ajuste 1.011. 4.000, 1.011, igual na 648. Solo, boa tarde, azul 4131, autorização Campinas. Azul 4131, autorizado Campinas, nível 360. Decola pista no zero, curva à direita, saída Dael, Leda, Bridge, Ampesulu 16. Controle 120 decimal 8, código transponder 5132. 360 Campinas, decola da 10 curva direita, da El Leda Bridge, Apesulu 16. 208 controle, 5132. Planejamento correto na estação de táxi. Chama aí. Voo número 48 está reautorizado, descida para 2000, informe no localizador. 2000 com 1011, informará no localizador, voo número 648. estabilizado ILS da 190, voo no 648. Voo no 648, chame torre 186, tem um pouso. Confira. Completa final, chame a torre 186, tem um pouso. 186, obrigado. Chené 6314, está reautorizado via para 2000, ajuste 90 no 1, informe estabilizado. Chené 6314, Salvador. Puta, prossiga. Está reautorizado para 2000, ajuste 90 no 1, informe estabilizado. 2011, formaremos. Pode voar para o Índia Serra? Autorizado, Oxenai 6314. 4, obrigado. Vou baixar travando, vou no 648. Solo Azul 4131, pushback no 081. 4131, pronto? Afirmativo. 08, portal tá livre, é por ataque. Samara Itaca. Turinas Juliette, Salvador Caru, pronto, cópia.